pai. Pode ser que daqui a algum tempo... Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizu. E eu sou a voz. A voz que não sabe de nada. Não sabe mesmo. Tá, desculpa. Mas foi espontâneo, juro. Chegamos no terceiro bloco, infelizmente, do programa Lixeirinha, porque a gente tá dando continuidade pro especial Dia dos Pais que a gente tá fazendo em homenagem aos nossos papais e aos papais de todos vocês, ouvintes. A gente espera que vocês se identifiquem, assim, esse bloco vai ser bem... por acidente, bem... um padrãozinho, assim, né? Uma coisa meio... Mas a gente pensou numa sequenciazinha, assim. A primeira faixa é uma faixa que a gente se lembre dos nossos pais. Tipo, eu me lembro do meu pai e ele se lembra do pai dele. E eu espero que isso represente pra vocês de alguma forma também, né? Qual é a faixa que você se lembra do seu pai? Harlem Nocturne. É uma música linda, é um standard do jazz, né? A gente vai ouvir aqui na versão do The Viscounts. Que eu saiba, é uma música que meu pai gosta muito. Pelo menos é uma música que eu lembro dele quando eu ouço. A minha música, que eu me lembro do meu pai, na verdade eu me lembro do meu pai, eu me lembro do meu avô, eu me lembro da minha infância, eu me lembro nas idas na casa das avós, tanto materna quanto paterna. Então, é uma música muito significativa em vários sentidos, assim. É de uma dupla, um casal, né, brasileiro, Cascatinha e Inhana, não sei se é esse o nome, mas a música chama Meu Primeiro Amor. Nem se lembra de ouvir a voz deste acabou, só a dor deixou neste peito meu. E a segunda faixa a gente pensou numa música em que a nossa mãe se lembre do pai dela. Uhum. Qual é a faixa? Ah, eu questionei minha mãe sobre uma música que ela lembraria do pai dela, e ela disse que ele gostava muito das marchinhas de carnaval, né? Então, não dá pra saber porque... São muito. Ela não especificou, né? Ela generalizou e... Eu acho que eu vou escolher uma aqui, né? Uma marchinha de carnaval que me vem à cabeça. É Bandeira Branca. Espero que isso não soe tão pejorativo, né? Tipo, Bandeira Branca é... né? Se for pegar o contexto, mas... eu acho que vale, vai caber aqui, né? Então vai ser essa, Bandeira Branca. Eu gosto muito da melodia. Na verdade, quando eu questionei minha mãe, ela nem se lembrava direito. Quem se lembrou foi o meu pai, em relação ao meu avô paterno mesmo. Materno. Que... Isso, materno. Que é Saudade de Mãe, com Gino e Gino, que é uma música que depois eu fui ouvir, eu não conheci, eu chorei, né? E minha mãe, quando falou da música, ela disse assim, ah, eu realmente, essa música, seu avô ouvia muito e ele chorava quando ele ouvia essa música. E eu, quando ouvi, entendi porque ele chorava. É. Então é Saudade de Mãe, do Gino e Gino. Muito sertanejeiro, muito Inezita Barroso, né? Ah, que eu assistia todos os domingos de manhã na casa dos vovós. É o que minha mãe cantava lá onde nós morava pra alegrar o coração. Por isso eu peço licença pra que em vossas presenças eu possa desabafar. Na festa que comemora aquela que todos adoram, que é a rainha do lar. Nós também lá no sertão faz a comemoração desta data tão querida, que é de nossa mãezinha, que pegava nossa mãozinha e guiava os primeiros passos da vida. Mãe, oh que santa palavra,

Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra comer radinho a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora deste plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso ou no reverso da vida inteirinha, ai de encontrar-me nunca tererê, ai de encontrar-me nunca tererê. Feliz Dia dos Pais para meu pai, para o seu pai, para um dos nossos pais. E é isso. É, bacana. Eu acho que coincidiu, né, desse último bloco ser tão puro, né, talvez. Quem diria? Você mas que... isso é bom, porque eu acho que coroa, né, esse Dia dos Pais, assim, com chave de ouro. É, tem muito a ver, né? Mas quem diria, né? Eu acho que muitas pessoas acham que o Lixeirinho é um programa... Não, eu acho que é bom. Mas... isso, porque acaba transmitindo que o programa Lixeirinho é um programa eclético, assim como nós somos duas pessoas ecléticas. Eu não sou eclética. Não? Eu odeio essa palavra. Ah, tá bom. Essa palavra realmente é questionável, mas... é pejorativo, mas eu entendi. A gente sim. tem gostos... É que muita gente chega e me diz assim, ah, porque eu gosto das músicas que tocam no Lixeirinho, ou eu não gosto das músicas que tocam no Lixeirinho. Eu sempre tenho que dizer que não existe... um padrão, a gente não segue uma linha de gêneros. Mas esse lance da música sertaneja, de raiz e tal, eu tenho. A minha formação começou aí, minha formação musical. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. E eu tenho certeza que todos os pais ou pessoas da nossa geração vai sentir um negocinho assim, né? É, nossa. Realmente, meu pai, meu avô, eu vi essas coisas, etc. Feliz Dia dos Pais pra todo mundo, inclusive pra você que ainda não é, que nem pretende ser, sei lá, seja pai da sua criação. Eu não pretendo ser pai. Mas nós criamos algumas coisas, somos pais e mães de algumas coisas. Sim. Vamos ficando por aqui. É isso aí, Feliz Dia dos Pais pra todos os papais. Uma ótima noite de quarta-feira pra quem é de quarta-feira. Uma excelentíssima tarde de domingo, Dia dos Pais, pra quem é de domingo. É, uma boa semana pra todos. Logo mais tem mais. Até!